eras aquela que eu mais queria, pra me dar algum conforto e companhia, e era só contigo que eu sonhava andar pra todo lado e até quem sabe talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar, mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música eu sou. Era só ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada ouvi aquela música maluca sempre a subir, mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não vê mesmo a canção. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer, a minha paixão. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 124ª emissão de Quatres de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, uma semana depois de uma pausa involuntária, iremos nos centrar em músicas interpretadas pelo agrupamento musical Trovadores Aprendizes, mais concretamente, em melodias trazidas pela voz do seu vocalista principal. É uma escolha pessoal, confesso, acreditando que os meus amigos ouvintes não levem a mal esta opção do vosso locutor Nuno Miguel. Trovadores Aprendizes, um conjunto que, certamente, será uma incógnita para a maioria dos ouvintes, mas que, em tempos, fez furor no norte do país, mais concretamente no início da década de 90. Nesta sexta-feira, 13 de julho, o seu intérprete-mor, de nome José Marques, assinala o seu aniversário. Iremos escutar, não as versões dos Trovadores Aprendizes, mas sim os originais dessas melodias, reconhecidos pela totalidade dos ouvintes, porventura. Iniciamos com o famoso Gaudêncio Rui Veloso, que no seu quinto álbum de estúdio, Mingos e Chamorais, lançado em 1990, incluiu o grande sucesso A Paixão, segundo Nicolau da Viola, que era cantarolado por todo o país. A versão que escutamos foi retirada de O Concerto Acústico, álbum de 2003. Viajamos até à Venezuela. Miquel Erentxun estreou-se no panorama musical em 1992, ano do lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, cujo primeiro single, de seguida interpretado em versão acústica, tinha o título Há um Minuto de Ti. Antes de três lunas, volveré a por ti. Antes que me eches de menos, dejaste vías muertas tendidas al pasar. Nunca te he esperado tanto, a un minuto de ti. Voy detrás de ti, a un minuto de ti, seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo, solamente de ti, gota a gota, solamente de ti, veneno y sed. ¿Qué puedo perder? Me atrevo, cuento un paso más. No soy como tú. Voy a braceo en espiral, me vuelvo a repetir, salto, planeo en derredor, no soy como tú. Solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atrevo, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Mais de duas décadas, no ano de 1966, e curiosamente também no seu primeiro trabalho discográfico, o conjunto espanhol Los Bravos escolheram para single de estreia das suas carreiras uma canção com o mesmo nome do álbum, Black is Black. Black is black, I want my baby back. It's gray, it's gray. Since she went away, oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. If I had my way, she'd be bad today. I cheat on in time. You'll see me again. Oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what come back to me. Portugal, Jorge Ferreira conseguiu um disco de ouro ao colocar nas lojas um álbum cujo título era o mesmo da próxima canção, Carro Branco. Mandei pintar o meu carro porque tinha cor escura. Mandei pintá-lo de branco porque é uma cor mais escura. Musicais conheciam o álbum Out of Time. Era mais um trabalho discográfico do já extinto grupo R.E.M. O primeiro single é ainda hoje recordado por muitos ouvintes, Losing My Religion. distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Passamos a primeira de duas paragens consecutivas no Brasil, recuando novamente várias décadas, desta feita até 1979, ano do lançamento do álbum Rita Lee, um disco que trouxe o que é considerado o maior êxito da cantora brasileira, aqui interpretado ao vivo, Mania de Você. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz o amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras. Melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Você me dá água na boca, água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, tanto a gente se beija, de tanto imaginar. Só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que nada na cuca, só pra deitar e rolar com bituca. Com bituca. Bituca. Meu bem, você me dá água na boca. Segue-se uma famosa canção de Adoniran Barbosa, popularizada pelo grupo Demônios da Garoa, com várias referências ao bairro do Jaçanã, em 1965. Surgia a melodia que foi eleita em 2000, através de votação popular, a música símbolo da cidade de São Paulo, Trem das Onze. Vai, posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ah, filho único, tenho que ir na casa pra olhar. Eu não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ah, filho único, tenho minha casa pra olhar. Mas calico-tu, mas calico-tu, mas calico-tu. Em 1989, Chris Isaak colocava nas lojas o seu álbum de estúdio intitulado Art Shaped World. Um dos singles desse trabalho discográfico tornou-se um sucesso no ano seguinte no filme de David Lynch, Wild at Heart. Escutemos, pois, num concerto acústico de Isaak, Wicked Game. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish lovers do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. No, I estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias interpretadas pelo agrupamento musical Trovadores Aprendizes, mais concretamente em canções trazidas pela voz do seu vocalista principal, que hoje, sexta-feira 13 de julho, celebra o seu aniversário. Iremos encerrar com um grupo inglês, provenientes de Newcastle. Os Dire Straits escolheram para primeiro single da sua carreira um dos maiores sucessos do género rock em toda a história. Retirado, como será óbvio, do seu primeiro álbum, Dire Straits, fiquemos com Sultans of Swing.